cansei dos teus desenganos. Não entendo a tua fala. Nossa casa está vazia. Hoje a noite é o meu dia. Nossa vida virou novela. Eu não sou nenhum personagem que se enquadre em teus delírios. Quero andar nas ruas e sentir frio. No calor quero estar sozinho. Me cansei das tuas mentiras. Eu não quero esse dia a dia. Não consigo fazer promessas. Tenho apenas o que me resta. O teu jeito não me abala. Não me sinto bem no teu jogo. Vou voar mais alto que as nuvens. Entender de vez esse meu vazio. Te encontrar pra não ser sozinho. Tudo é sempre a mesma coisa, o mesmo jeito toda vez. Tudo é muito relativo e a distância já nos fez. Somos céu e litoral, nosso final é simples, tchau. Tudo é sempre a mesma coisa, o mesmo jeito toda vez. Tudo é muito relativo e a distância já nos fez. Somos serra e litoral, nosso final é simples, tchau. Me cansei das tuas mentiras, eu não quero esse dia a dia. Não consigo fazer promessas, tenho apenas o que me resta. O teu jeito não me abala, não me sinto bem no teu jogo. Vou voar mais alto que as nuvens, entender de vez este meu vazio. Te encontrar pra não ser sozinho. Tudo é sempre a mesma coisa, o mesmo jeito toda vez. Tudo é muito relativo e a distância já nos fez. Somos céu e litoral, nosso final é simples, tchau. Tudo é sempre a mesma coisa, o mesmo jeito toda vez. Tudo é muito relativo e a distância já nos fez. Somos céu e litoral, nosso final é simples, tchau.